quando a noite termina, outro dia vem. E com ele a rotina vai recomeçar. Meu trabalho é meu passatempo e o meu refúgio pra esquecer. Mas às vezes o meu pensamento ainda me faz lembrar você. Eu balanço a cabeça, tento não pensar no que foi decidido e não vai mudar. Mas o dia acaba, eu sou mais um que não está voltando pra lugar nenhum e paga qualquer preço pra não ficar só. Nada na vida é sem querer, tudo tem razão pra acontecer. Tudo tem início, meio e fim, está escrito assim. Nada na vida é sempre igual, mas nascem flores em qualquer quintal. Toda tempestade tem um fim, vou ter alguém pra mim. Quando nasce outro dia, a esperança então, vendo a cama vazia, diz pro coração. O passado ainda é tão recente, mas com o tempo eu vou achar uma nova luz no meu presente, que acenda um sonho pra sonhar. Fecho os olhos e penso como imaginar que o amor quando chega faz mudar. Sei que um dia eu vou estar assim e outra vez alguém vai esperar por mim. E nesse dia eu não vou mais ficar tão só. Nada na vida é sem querer, tudo tem razão pra acontecer. Tudo tem início, meio e fim, está escrito. Mas nascem flores em qualquer quintal. Toda tempestade.